Bem-vindos a mais uma edição do Cubo, programa semanal entre as 22 e as 24, todas as segundas-feiras na Rádio AS. A primeira emissão de hoje vai ter, como na primeira hora, dedicada à música psicadélica dos anos 60, e na segunda hora vamos repor um mixtape do Nuno Dias, da editora Lovers in Lollipops Sound System. Começando com a música psicadélica, referimos anteriormente. Trata-se de uma variante rock surgida em 1966 em São Francisco, Califórnia, tornando-se popularmente conhecida nos finais de 60. No início era limitada a festas na costa oeste dos Estados Unidos, com o movimento a expandir-se para todo o mundo, sendo incorporado por muitas bandas da época. O movimento é associado à cultura hippie. Os temas centrais exploram a subjetividade, loucura, obsessão, imagens e alucinações. Thank you. Começamos a nossa viagem psicadélica com o Spaceman 3, que é uma banda inglesa formada em 1982 por Sonic Boom e Jensen Pierce. O grupo faz parte de um som psicadélico indo ao acid rock dos anos 60 com algumas distorções na guitarra. O tema chama-se Take Me to the Other Side. Continuamos agora com uma das primeiras bandas a ser rotulada de psicadélica, os Electric Prunes, formados na década de 60, também ficaram conhecidos por aparecerem na banda sonora do Easy Rider. Depois de Electric Prunes e o tema Antique Doll, seguimos com The 13th Floor Elevators, que foi uma banda americana de rock psicadélico, pioneira no estilo. Formada em Austin, tiveram seu auge durante a segunda metade da década de 60. O tema chama-se You Are Gonna Miss Me. Seguimos agora com Love, que é um grupo de rock psicadélico dos Estados Unidos, formados na década de 60 e 70, como na altura surgiu o movimento, na cidade de Los Angeles, Califórnia. Foi liderada pelo compositor e guitarrista Arthur Lee. O tema chama-se Alone Again Or. Damn. blind. Death came and turned my bones to dust, and that was scattered by the wind. I need no fruit, I need no rice, I need no sweets, nor even bread. I ask for nothing for myself, for I am dead, for I am dead. All that I ask is that for peace you fight today. So that the children of this world may live and grow and laugh and play. Ouvimos The Birds, banda formada em 1964 em Los Angeles. É considerada uma das bandas mais influentes e importantes do rock psicadélico da década de 1960. O tema chama-se I Come and I Stay at Every Door. Seguimos agora com The Seeds, banda conhecida pelo single Pushing Too Hard, lançado em 1966. Flowers grow, the leaves come and go. Ouvimos The Zombies, o tema chama-se Rules for Family, desta banda britânica. Passamos agora para uma banda brasileira, Os Mutantes, banda brasileira de rock psicadélico formada durante o tropicalismo do ano 1966 em São Paulo. O tema chama-se A Minha Menina. Minha menina, eu sou o menino dela. Prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela, pois ela é minha. Don't you need somebody to love? Ouvimos um dos grandes hits do psicadélico, trata-se de Jefferson Airplane, que, foi uma banda norte-americana formada em São Francisco no verão de 1965. Os seus hits mais famosos são o Somebody to Love, que ouvimos, e o White Rabbit. Passagem agora para The Jimi Hendrix Experience, banda britânica-americana de rock psicadélico e blues rock, que teve como líder o músico Jimi Hendrix. A formação teve o seu valor reconhecido pela primeira vez durante o festival Monterey Pop Festival, um dos maiores festivais de música daquela época. A banda teve uma excelente atuação que terminou com a famosa cena em que Hendrix ateou fogo à sua guitarra. A música chama-se Crosstown Traffic. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. She doesn't know he's there. I want her everywhere. And if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to meet her everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching their eyes and hoping I'm always there. She's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching their eyes and hoping I'm always there. Passagem para três pesos pesados dos 60s com Rolling Stones e o tema Citadel do álbum de 1967 intitulado Their Satanic Majesty's Request, depois com The Beatles e o tema Air, There and Everywhere do álbum Revolver de 1966 e agora mais um clássico The Doors, Moonlight Drive do álbum Strange Days de 1967. Beside the ocean on our moonlight drive. Let's swim to the moon. Let's climb to the tide. Surrender to the waiting worlds that laugh against our side. Passagem agora para Pink Floyd, banda inglesa, inicialmente reconhecida pelo seu estilo psicadélico experimental durante a sua fase inicial e mais tarde pelos seus álbuns conceptuais, letras filosóficas e concertos extremamente elaborados, com combinações muito originais entre som e imagem em todas as suas fases. O tema chama-se Astronomy Domine. Sea waters underground. Passagem agora para bandas psicadélicas mais recentes, com os Flaming Lips, conhecidos pelos seus arranjos psicadélicos, suas letras viajantes e títulos de músicas bizarros. Em 2002, a Q Magazine nomeou os Flaming Lips como uma das 50 bandas a ver antes de morrer. Da minha parte, eu já os vi duas vezes, portanto já fiz o que tinha a fazer. O tema chama-se Race for the Prize. Yeah. primeira hora do Cubo está prestes a terminar. Mesmo assim, ainda temos tempo para ouvir os australianos Tame Impala e o tema Apocalypse Dreams do álbum Lonerism. Para trás ficámos com o MGMT. O tema chama-se Brian Eno e faz parte do segundo álbum de originais intitulado Congratulations. Fiquem aí para a segunda hora, vamos repor o mixtape do Nuno Dias. Até já. Just Bem-vindos à segunda hora do Cubo. Como foi dito anteriormente, a segunda hora será dedicada à reposição do mixtape do Nuno Dias, que nasceu no incrível ano de 1983 em Matosinhos e reside atualmente em Lisboa, onde trabalha como distribuidor da Pop Rock Portugal. Após uma formação académica com pouca aptidão para os audiovisuais, foi a música a falar mais alto. Interessado desde sempre em música e comida, faz parte também dos coletivos do coletivo Lovers and Lollipop Sound System, onde tenta passar algumas das vossas músicas preferidas. Fiquem por aí, então aproveito já para fazer despedidas, até à próxima semana, o Cubo despede-se e tenham uma boa semana com bons sons. Thank you. starts flicking out the neighborhood. Really, I'm fine. Never been better. Got no job on the line. Sincerely, don't worry. And I know it's no fun when you're first son gets up to no good, starts freaking out the neighborhood. Thank you. about what I wanna say. Phone ringing off the shelf, I guess it wanted to kill himself. Waking on a pretty day, don't know why I ever go away. It's hard to explain. Waking up a pretty day. Dark, but have no fear.